este não sou eu. Meus lábios nos seus lábios não são meus. O meu olho no seu olho, no meu olho no seu. Duvida do que vê. Deve ser um rei, deve ser um deus, o homem que possui você. Não pode ser eu. Você fala meu nome, quem sou eu? Você fala meu homem, sim. Meu homem, sim, mas qual? Eu nunca fui ninguém. Deve ser demais. Deve ser o tal. O homem que lhe faz também. Sonho de mulher em noite de verão. Por que é que você veio me perder? Quer se divertir, fingindo me adorar, ou finge se enganar, me amando pra valer? Beije-me outro beijo uma outra vez. Que importa se esses beijos não são meus? Eu só tenho esta noite de favor nos braços de uma atriz. Este não sou eu, este é um impostor que pobre de amor se diz. Deve ser um rei, deve ser um deus, como deve ser feliz.